satisfação, viu, gente? Muito obrigado a todos que estão por aqui hoje. Sabadão para curtir o Halloween, viu? O Halloween das marcantes, por sinal, hoje mais uma sacada do nosso parceiro Elton Sanakura, o homem que mais promove as emoções aqui na cidade, viu, gente, de Garapemiri. Abraço forte você, viu, Elton? Um forte abraço do Braz, do DJ Wesley e de toda a equipe do Bonde das Marcantes, bicho, viu? Um abraço forte a você e bora pra cima, Bonde Moura! Bonde das Marcantes. Bonde das Marcantes. Indispensável para que sua noite seja completa. Completa. Isso aqui tá solteiro, isso aqui tá solteira. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bora, e bora, e bora, DJ Wesley! Um forte a você, meu editor. Vamos, DJ Brás, como é que é, meu irmão? Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos campos, escondendo o rosto. Aí como um louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você isso é amigo. Isso é uma bola. Bonde das Marcantes. Que tal? Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sabe, não sabe, sabe, não sabe, sabe, sim, não sabe. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Vamos pra cima, cima, bonde, como é que é? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Fala mais pra ela, fala mais pra ela, se fala. Fale mais dessa paixão, não me ouve. Daqui a pouquinho chega o parceiro, pode ver. Assim. Aí, Kaique, Mantinho e Luciano. Dá, não dá. Não dá, eu amo mesmo o homem. Está de volta, DJs Brás e Wesley, agora no Bonde das Marcantes. Sua melhor amiga sou eu, não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar, não quero ouvir sua desculpa. Sua melhor amiga sou eu, não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar, não quero ouvir sua desculpa. Onde você tá, DJ Wesley? Vamos nessa, quem é que tá solteiro já pode jogar a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro joga essa mãozinha em cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Alô, direção, bora começar a explodir, bora. 5, 4, 3, 1, 2, 3, agora. O que pensa que eu sou? Fala o que pensou em dela. Canta aí, vai. Pra viver o seu amor. Sim, é o Bonde das Marcantes, bora! Não complique! Só vocês! Muito simples, E as emoções vão meio com o DJ Brasil Wesley. É o nosso bonde por aqui. Mega Estilos. Abraço forte, o Léo, o meu tabarelli com a gente, o Azul, Júlio Smith e também a sua esposa que ali na área. Elite Milice, valeu! O quê? Quer tá onde diz? Miguel Manuel, também o Aldai com a gente, o Aldaí, parceiro Laí, o Dudu 2. Super dinâmico, vou te namorar. Bonde das marcantes. Meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Joga essa mãozinha e joga essa mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha. Detona mais uma de libras. Se você se for. Passando o evento com a gente, a Ellen, por aqui na minha boinha, Adriane, Patrick, na minha Peleleca, saltos de peso, valeu! O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. Faz chudão, faz chudão, faz! Faz loucuras por você, menino. Bora pra cima então, minha bunda! Tua boca me alucina. Bonde das marcantes. Diz Brasil Wesley. Chama essa fortemente por aqui também. Meu gerente Everton Costa, meu Everton. Um abraço a você, meu até nós. Abraço forte, Brasil Wesley. Sim. Continua balançando, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Meu amor, preciso saber onde está você, que não tá aqui. E aí? A gente se sente o que? Sente? Sentir o teu calor. Pode crer. Vem aquecer. Bem pertinho, bem pertinho. Um, dois, três, vai! E o parceiro Daniel! Um abraço pro Daniel, você, galera, pode crer, Daniel! Um abraço forte do DJ Brás, pode crer, menino! Olha meu parceiro também, Joãozinho do Mirim. Abraço você, Joãozinho! Toda a galera curtindo o bonde das marcantes! Canta aí, vai! Abraço também toda a galera da família Boa Esperança, Hugo, Batata, Jonathan, meu amigo Marinho, a Guiz e o Beneta, todo mundo no bonde! Abraço bem por aqui, a paz do bar do Zeca! Zeca do Zegas Bar, Renatinho Serrote, também a Cassiele, Camila Marlé, Janine, Graciele, a Gisele Lio, Lombardo da Gisele. Quase não sai, filha, olha. De Deus. Sou H de fogo. Olha o Marcelo do meu Boinha. Por você. O Boinha, família Padre Emílio, valeu. Bonito me faz renascer. Um novo cenário. Agora entender. Pô no céu e pé no chão. Só quero te ter. Sei lá o seu amor. Te conquistar assim. Porque meu corpo necessita do seu calor. De libertinho faz o povo estremecer. E é louca, não é? Sou louca pelo pop. Louca, louca, louca. E desde eles se juninho. vocês, vai! Os Crias Mil Grau com a gente! O CB, o Bocão, o Dadinho, o Cacique, o Mangudo, tudo bom, valeu! Muda, meu irmão, como é que é? E aí, aí? Tudo muda. Agora você quem corre atrás, não dá. Fala pra cima, Robertinho, bora pra cima, Robertinho, bora! E agora? Só beijando, meu irmãozinho. Manda aí, MC. Sucesso. Bora pra cima, menino. Que saudade de você. Que vontade de te ver. Te abraçar e sentir o teu calor. De ouvir a tua voz. De ficar contigo a sós. Pena, para! Até o sol raiar. Até o quê? Até o sol. Só vocês! E vai chover. O quê? Cinco dias sem parar. E vai passar um furacão e nossa campanha. E vai chover, e vai chover. Vai chover. Cinco dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Segura o batidão, segura o batidão. DJ Wesley, solta o som, menino. Bora pra cima, de Nibra. Bonde das Marcantes. Quem sabe canta, hein? Vai! Morena, sofri demais quando você me deu fora. Aí! Mas o tempo passa, me deu Ela pitou, pitou. O meu cabelo me valorizei. Entrei na academia e eu mademadei. E a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Pessoal! Pensou que eu ia chorar por você. Foda. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Bora, bora, bora, bora, bora, soltidão! Bonde das Marcantes. A dupla está de volta. DJs Brás e Wesley. Fala, Robertinho, mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha. DR7. As Marcantes. Agora vou sair, vou me divertir. De saúde! Super top som. No Águia de Fogo com DJ Juninho e DJ Edson. Saia daqui, não vou voltar atrás. Já consegui te esquecer. Eu vou sair e me divertir. Segura o pianinho, DJ Wesley. Onde você tá, menino? Onde você tá? Rapaz, eu tô aqui na reta agora. Vou levar especial, meu parceiro Zeca. Lá no Zeca, Smart Garapé Mirim. Meu amigo Júnior Smith, a sua primeira dama Jaqueline Alves, o Léo Tardelli e o amigo azul, dona Elite Miriense. Tá curtindo o bonde? Detona mais uma, Didi Braz. Bora pra cima, bora pra cima. Meu parceiro Saracura, bora pra cima. Não te disse que ia dar certo. Pra cima, menina. Quero dançar. E vem curtindo e vem dançar. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vamos! Com você, o melhor da voz, mais bom, ouro negro, todo mundo vai. Deixa eu passar a viagem por aqui. Já estão de volta, vamos pra aqui. Curtindo o show por aqui. Os Crias Mil Grau, o Piquinho, Zibanha, Elian, família Cinco Bocas, valeu! Eita, que o bagulho tá bonito hoje, garoto! Onde das marcantes. Como no filme, tudo aconteceu. Eu tirei um beijo. Fala galera, família Cinco Bocas! Meu amigo Longa, Romek, meu amigo Manolo também, tá todo mundo aqui no bonde! Estava em seus braços. Olha só, fortemente por aqui, beijo também por aqui. O parceiro Antônio Júnior, a Paula e o parceiro Romalo, viu, pai? Olha o Júnior! E a distância diz: a distância. Nossos Cris Mivra, mais um abraço, viu, mano, seu forte! Chorando, pensando. Onde das marcantes. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Sacode pra cima, vai! O melhor presente que um dia Deus me deu foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor. E eu quero o quê? Eu quero com você o que você quiser comigo. Amor, te perder seria o meu pior castigo. Eu quero com você, te dei a minha vida inteira. Não é insegurança, é que é bom demais. Deixa eu ver se eu entendo aqui, Malzonas. Eu amo você, você me ama. Abraço de Malzonas. Eu amo você. Andressa Moraes, a Vanessa, Bruna Lomato, Fernanda Correia, a Maiara Miranda e a Rose Sando. Beijo, meninas! Você me ama. Eu amo você. Você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você. Na, na, na. Bonde das marcantes. Você sempre me avisou. Vamos largar isso tudo e vamos viver. Olha o parceiro Neguinho nas trilhas com a gente. Abraço, meu Neguinho, abraço, irmão, valeu. E a vida louca. A vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Fala, meu parceiro Adriano, Paulinho do Fox Prime. Abraço meu, a Denis da família Calçadão. Fala que você tá naquele lugar, não importa. Desoberta até eu não te amo, sim. Você é a parte boa que existe em mim. Abraço, viu, Edmund aqui. O Feliceu, o Juninho com a Cleide. E também a sua esposa, a dona Gilda, se isso, pai. Abraço forte, DJ Brás, valeu. Lora Marcelinho, tudo nós na mansão! Quem foi tirou e viria? Sempre que eu caí, me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brontes, a maior referência em Melody! cima! A distância maltrata, não maltrata! Essa distância me mata. E eu quero! Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Dizer o quê? E dizer a você do meu amor. Diz por quê, diz por quê, diz por quê, diz por quê? Porque me abandonou. Se foi o quê? Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. Pode ser pra cima, Wesley! Bonde das Marcantes. Chama atenção no banho, rapaz aí da equipe da segurança, dá um cheque rapidinho. Yeah. Só pra te organizar aqui. Quando penso em você, uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você. Pode gritão! Sou da equipe Itanex. Eu sou. Sou o quê? Sou fã do Mega Príncipe Negro. O som da galera me conquistou. Sou de Ananindeua. Sou da equipe Itanex. Bonde das Marcantes. Príncipe Negro, você fez eu me apaixonar. Eu sou! Sou de Ananindeua. Que foi sucesso aqui, deixa arrebenta com certeza, senhor! Uma viagem, bora! Banda Dentice, a Magic! Alô, Primotes! Tô te esperando e você não vem. Olá, galera da equipe dos Primotes Prime, tá curtindo o bonde nas marcantes com o Brasil Wesley! Já deixei recado na caixa postal, saí pelas ruas a te curar. Coisas que você deixou. Vamos dançar com o Tia Simbora. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Ou então será, será? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será, será, será? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Meu amigo Wellington, meu Wellington! Aquele abraço pra você, menino, é nóis! Sempre, com certeza! Abraço forte, Braz e West, é nóis! Muito forte por você! Por amor, sou capaz de enlouquecer! E por amor! Por amor, por amor! Olha o comando! Por amor! Abraço forte, você no Robson, compadre! Do Ademis! Por amor! Comando inválido! Por amor! DJ Braz, DJ Braz! DJ Brás, aqui a sequência é espetacular. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, como é que é, como é que é? Diferenciado nossa noite hoje, viu, gente? Vamos lá! Agora, Bonde das Marcantes. Parceiro Joãozinho do Mirim, abraço, Joãozinho! Bonde das Marcantes. Olha o parceiro Wilson, viu, Wilson? Também tá curtindo aqui nosso Bonde das Marcantes do Mirim. Abraço, Wilson, nosso parceiro! vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Olha o parceiro Zeca do Zecas Bar. Aí também o Júnior Smith. Também sua esposa Carinho com a gente. O Léo Tabarelli. E o Azul, viu, Azul? Chupa, chupa, chupa. Quer chupar? DJ Braz, DJ Zão. Vem DJ Braz! Coisa boa, papaizinho. Só pra relembrar, viu, papaizinho? Maciota, maciota. O que é que é, bora? Bonde das Marcantes. Ah, meu parceiro Luciano, você e o Léo. É daquela gira, curtindo o bonde, bem divertido. Abraço de advogada da Sede Santana Esporte Clube. Abraço ao Kelvin Mendes, abraço ao Dr. Kelvin Mendes. Aqui com a gente também. Abraço ao patrãozinho, o Everton. E o Patrick, galera do Perereca Saúde. Nossos mal falados com a gente na Feira do Açaí. O Mopino, o Tique, o Acari. Mãozinha. Ricardo, só no pacote, Ricardo. O DJ Wesley dançar, mocinho. Chino Borges, solo craqueado de Neizão. Bonde das Marcantes. Bonde das Marcantes. Indispensável para que sua noite seja completa. Vou tocar a sequência aqui, passar a bola para o Joel e botar no 12, viu? Do 12. Vamos lá. Banda 007. Pega o periquitinho para dançar. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente. O quê? Num lugar se soube. Bonde das Marcantes. Com uma mini cópia sua e outra minha. Apagado de jeitinho sumiu. Num jardim de amor pra gente cuidar. Dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo se você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Wesley. O nosso executivo do Bitcoin. Estourado hoje no Mirim, pode crer. Valeu! Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Se ela bater o dedo, eu... Minha, minha Priscila, viu, Priscila? Eu... Minha abraço a você, minha preta. Pode... Também quem que pode me abraçar fortemente o Braz. Você... Ela trouxe toda a família pra curtir o Braz e o Wesley aqui no Bonde das Marcantes. Hoje aqui no Santana, viu, pai? Valeu, Priscila! Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Eu também adoro! DJ Braz. Banda 007 DJs Brasil Wesley. Wesley. Manda um sabejando, bora. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Opa! Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Oi. Alô segurança, alô segurança, alô segurança, alô segurança. Oi flor. Na minha direita aqui, minha segurança. Rapidinho, minha segurança. Rapidinho. O vento trouxe seu cheiro pra mim. Mulheres brigando. E eu viajei no seu perfume. E aí, chuchu? Ei, flor. Oi, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Vamos só organizar, viu, pra quem? Sou um... A minha segurança, rapidinho, aqui na minha ponta direita, rapidinho. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que... Na minha direita. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Manda 007 pra você curtir esse bacana, bacana, bora! Você tem... O quê? Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer... O que diz? Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Você quer ser o quê? Quer ser o quê? Posso ser a cobaia. Pode ser. Pra quando você fizer seus planos. Agora, Bonde das Marcantes. Vou beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Testa aí, testa, pai. Antes de amar meu bem. Testa! Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém. Testa tua. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Ei, dona da razão. Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Hey, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa. Pelo menos dessa vez. Ei, o show na área! Tô cansado de pedir pra você. Eita, 24 pra poder vir hoje com a gente aí. Eu tô aqui, mas amanhã pode ser. Abraço, parceiro, nós! Não me faça desistir da gente. E a minha dor? dona! Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona! Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Cansada de dizer. Dizer o quê? Mas você sabe que eu amo você. Alanzinho, simplesmente romântico. Essa aqui também marcou! Se é sucesso, bem bom de ver. Aquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha sim. Já tinha decidido ficar rindo. Diz pra quem vai? Pra te envolver. Cima. Todas as riquezas e colocar em... Vai, neguinho, vai! Te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu olho negro. Bonde das Marcantes. Te amei, não dá pra esquecer meus beijos. Já, já te vai acelerar um pouquinho do nosso bonde, meu gente. Já, já com o DJ Wesley. Você é o meu olho negro. Passou das Marcantes, te amei. Marcante, vai! Essa também marcou, papai, assim, ó! Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o coração chorou, chorou? O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E você também brincou, não brincou? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu! Justo eu que só queria te amar. E você não Zeca do Zeca Spar! Abraço ele também, sua esposa Junine! Lá do Buju, valeu Zeca! E não deu não! Não vale, diz aí, bicho, diz aí, diz aí, diz. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Encontra quem? Encontra quem, pai? Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu. Não! Pra relembrar os velhos tempos dos bailes aqui da cidade que era Mirim, assim bacana, bora ver! Eu sei, também não sei! Agora eu sei, sei. Agora eu sei. Meu parceiro Elton Saracura chegou e disse: alô, Braz! Alô, DJ Braz, tô contigo, meu DJzão! Também quero. Quero dizer. Jamais pensei em te perder. Eu amo você. E agora eu sei, agora eu sei. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei. Que todo meu amor a você eu me entreguei. Parceiro Robertinho, nós, parceiro, nós. Agora eu Estamos apresentando o Bonde das Marcantes. E tocar em tuas mãos, descobri sensações. Então vem, vem. O nosso bonde. Top som, pra dançar nesse som. E sentir teu coração palpitar de emoção. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o final de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Vai dançar agora! Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro Pop Som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Então vai, vai, vai, pai. E segue bem sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o Pop Som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai. E segue bem sem olhar pra trás. Que você sabe, gente, nosso parceiro Elton Sanacura, que abraçou fortemente esse nosso projeto, que é o projeto do Bonde das Marcantes, viu, gente? Obrigado, Elton! Eu me ofereci a tocar em Guarapimirim, ele não mediu esforços, abraçou fortemente o Braz, a nossa ideia, né, pai? Abraçou o Braz, abraçou o Wesley, e o sucesso tá aí, ó! O Santana Esporte Clube daqui, gentinho, bicho, ó! Lotadinho! Sucesso do Bonde Uni, se une com o nosso festeiro Elton Sanacura, que também é referência aqui na cidade, né, bicho? E sentir seu coração palpitar de emoção. Bora, Sanacura, mexe bicho, bora! O bonde chegou! Chegamos, o Bonde das Marcantes. O melhor de tudo que vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia um sonho acabar, eu vou pedir pro Pop Som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Coisa boa. Essa é mais uma, viu, Wesley? Você compra no sucesso. Você põe no 12 aqui, bora. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje mandei por você. Com toda a magia e encanta teu olhar que nunca mais está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. Está no ar. Com toda a magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda a canção me declarar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me te amar, te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. E bora, e bora, e bora, e bora. Acelerando, acelera DJ Brás. Acelera DJ Brás. Acelera DJ Wesley. E bora pra cima, e bora pra cima, e bora pra cima, pra cima. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Na terra do Alibaba eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Foi o Brás, foi o Brás, foi o Brás. É Brás! DJ Brás. Eu conheci onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone.